tocam agora as melhores músicas em inglês. Desperta pra selva viver.

Fique ligado na sua Antena Web. Keeping it all in. Somebody rolling.

eu não quero estar tão longe de ti. Sei que tudo acabou desde o dia que tu foste, mas sei que o nosso amor viverá para sempre. Volta para mim, quero-te assim, te espero. Geselecteerd. Houve geen wedstrijd, proef wou spelen. De club was geïnteresseerd. Toen ik thuis kwam en het vertelde, vloog mijn pa om mijn nek. En mijn opa kreeg natte ogen, ze vonden het allemaal te gek. En wat denk je, ik werd gekozen. Op die dag zo lang geleden, voor ik het wist, mocht ik voor het eerst met de A-selectie mee. Dit is mijn club, mijn ideaal. En dit is de mooiste club van allemaal. De finale van de cup. De absolute climax in de historie van de club. Ik viel in aan het eind van de verlenging. Met de bril stond nog op het bord. En koud was ik op het veld, of ik werd binnen de 16 grofweg onderuit gesjord. De scheids blies op zijn fluitje. En hij wees al naar de stip. En ik wist een welgemikte trap. En de cup was in de knip. Dit is mijn club, mijn ideaal. En dit is de mooiste club van allemaal. We kunnen winnen of verliezen, maar een betere club dan deze is er niet. Ik was gevangen in de stilte, mijn hart dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel. Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij. Nee! Hoog over. Kans verkeken. Ik wil de weg er niet meer zijn. Ik wil de terug in moederschoot. We verloren de finale. In het liefste was ik dood. Alleen mijn vader... Ja, die laten we verloren zondagmiddag zijn vrienden mijn plakboek nog wel eens zien. Ja, dan zit hij maar op te geven over hoe een goeie ik had kunnen worden. Ja, hij zegt als die coach mij als debutant die strafschop niet had laten nemen, dan was het allemaal heel anders afgelopen. En dan begint hij gewoon te huilen. Dan zie ik de tranen langs zijn wangen lopen. Toen ga ik vaak nog kijken. Maar dan zit ik in vak C. En dan schreeuw ik en geniet ik. En zing ik luid en duidelijk mee. Dit is mijn club, mijn ideaal. Dit is de mooiste club van allemaal. Hier ligt me I need to hear you. is leading me to the place where I find peace again. Há muito tempo tá rolando essa festa maneira da música popular brasileira. Ninguém me convidou, mas eu queria entrar. Peguei um 75 e vim direto pra cá, pra festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. Na festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. Na portaria o segurança pediu o crachá do Gilberto Gil. Ele apenas sorriu, acompanhado por Caetano, Djavan, Pepe, o Elba Moraes, ao seu Valença. Tá comigo, dá licença, abre essa porta, cabra da pé. E foi assim que eu penetrei com a galera do Nordeste. Baby tá na área, senti firmeza. E aí, sangra de sá? Bye bye, tristeza. Vira e night à vontade a noite inteira. Olha o Edmota saltando a geladeira. Olha quanta gata bonita e gostosa. Olha o Tiririca com uma negra cheirosa. Ué, cadê os críticos? Ninguém convidou? Do cabide, mas o Ney tirou a roupa. Paulinho Mosca posou na minha sopa. Cidade Negra apresentou um reggae nota 100. Tá rolando um skunk também. E o Tim Maia até agora nem pintou. Mas o Jorge Benjó trouxe a banda que chegou pra animar a festa. É a festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. Na festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. A festa tá correndo bem, o Lobão até agora não falou mal de ninguém. O Barão e o Titã estão tocando o Raulzito, a Rita Lee tá vindo ali. Hã? Não acredito. Ela olhou pra mim e disse, vai lá comigo. Eu senti aquele frio no umbigo, mas é claro que adorei o convite. Fui dançar ouvindo o som do Kid Abelha, Paralamas e Abrits. Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Segura o tchan, amarra o tchan. Ô, Satanás! Haha, Lulu Santos acabou de chegar. Com a pimenta malagueta pro planeta balançar. O Chico, César, Sainz e o Buarque observam o pessoal dançando break no chão. E no andar lá de cima, um dos donos da festa tá na boa, tá em paz, tá tocando violão. Da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. Na festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. Chope na tulipa, vinho na taça, camisinha na boquinha da garrafa. Salve-se quem puder. Ih, o João Gordo vomitou no meu pé. Fui limpar e dei de cara com os Raimundos, que me contaram que entraram pelos fundos. Perguntei pelo banheiro e fiz papel de mané. Os sacanas me mandaram pro banheiro de mulher. As meninas estavam lá e foi só eu entrar, que a Cássia Ellis, Zizi Posse e a Gal começaram a gritar. Quanta saúde, Fernanda Abreu, Daniela Mercury, Marisa Monte, Daúde. Calma, eu não vi nada. A Angela Rorô queria me dar porrada, mas os três malandros, Moreira, Bezerra e de Cro, me ajudaram a escapar do pior. Fui pro fundo de quintal, casa de banho. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Bete, Carvalho, Alcione, Zeca, Pagodinho, Neguinho da Beija-Flor. Diz aí, Martinho, como é que é, professor? É devagar, é devagar, é devagarinho. Na festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. Na festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. Essa festa é uma loucura. Olha lá o carrinho de bloco, o pessoal do Sepultura. Vieram com os índios chavantes, e a polícia veio atrás tentando dar flagrante. O índio tem apito e eu não entendi porquê. Começaram a apitar quando a polícia chegou, mas a galera do cachimbo da paz nem escutou, porque o Olodum tava fazendo um batuque maneiro. Até chegarem milhares de fanqueiros, eram tantas duplas que eu até me confundi. Chamei o Leandro e o Leonardo de MC, o Zezé de Camargo e o Luciano ficaram me zoando. E o funk rolando, ah, vocês tinham que ver, Chitãozinho Chororó gritando tererê. O pessoal da Jovem Guarda agitando sem parar. Estavam em outra festa, mas vieram pra cá. Passei ali por perto e ouvi o Roberto comentar. Ei, ei, Que onda, que festa de arromba. Existem mil garotas querendo passear comigo. Vai! Todo mundo no maior astral, mas rolou um boato que preocupou o pessoal. Diziam as más línguas, a boca pequena, que o Michael Jackson tava chegando pra roubar a cena. E foi aí que a Marina ouviu uma buzina e todos foram pra janela na maior adrenalina. Uma Brasília amarela dobrava a esquina. Adivinha quem é? É a festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. Na festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. Aqui na festa da música do Piniquim, na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, rapaz, e muita gente ainda tá pra chegar. Não ter já mais nada para dizer e continuar a escrever é um crime, porque não tem o direito de continuar a escrever se não tem nada para dizer. Hoje em dia são como a pornografia, nem todos dão tusa, porque há uma oferta em demasia, ofensa à filosofia da nossa imensa minoria. Amputo, plagia, fotocopia, pirataria, de um ir à varia, quem tira a magia original. Aí eu refleto e repeto, comigo eu agi mal, só tu sabes o que usaste. E quando o poço tiver gasto, o topo vai caindo e não és bem-vindo como um padrasto. É aí que eu me faz, volto para baixo, com paraquedas, não te curto, como um paiador, não curto moedas. Boy, eu não preciso de regressos com sucessos, eu faço poesia, a maioria faz velho. Esquece os outros, mete os pontos nos is, mete os contos no lixo, só sons bons no disco, ouvis? Consistência, integridade, longevidade na essência, tens de ter paciência. Pus-me na bicha, preenchi a ficha, ganhei uma t-shirt quando ouvi chamar um bicho chamado artista. À primeira vista era fixe ter a profissão, sou vocalista, dou outra lista dos que pensam que são. É relativo todo o título, toda a afirmação, sou criativo e digo-lo com toda a estimação. Dicção é importante, mas a tua é ficção, como DJs que eu vejo nos pratos. Mano, micção, sem convicção, sinto-me à frente. Gente, tem como influência uma só referência, uma só canção. São imitação da escrita que limita a direção. Solicitação evitam, necessitam correção. Dizem que é tão hip hop, mas não dizem nada. Vêm com poesia, mas é só fachado. O português não está cansado, eles vêm com o inglês. Eu pratico, praticando a nossa língua outra vez. Seja hip hop, seja rock, são poetas de cara ó. Dá um flop, se não faz flop, para os poetas de cara ó. No teu bloco, no teu soco, é poetas de cara ó. Poetas de cara ó, são poetas de cara ó. Põe a gramática em prática, didática ou dramaticamente, citando técnicas poéticas com estéticas fonéticas, sempre tentam surpreendente, com métricas à frente, para menos céticas e exigentes. Isto é para todos, não é só para MCs. Isto é para tugas que nunca escrevem na língua raiz. Querem ser internacionais, mas estão cá no país. E nunca são originais, são Nova York ou Paris. Eu sempre fui Dom Diniz. Vocês são de onde é mais jeito. Onde houver mais fama e proveito. E se houver mais grana é aceito. E se houver uma dama com bom peito, pensou que isso dá respeito. Confere e confirma a afirmação, vocês não acordam. Que eu condeno a vossa causa falsa que vocês abordam. Contratos são assinados com condições que não concordam. E as gravatas ficam gratas pelos graves que se engordam. Não há credibilidade na performance. Microfone não está ligado, isso para mim é nonsense. Não percebo o vosso ponto, no meu som oponho senso. Porque eu escrevo como falo, como sonho e como penso. Dizem que cantam hip hop, mas não dizem nada. Vêm com poesia, mas é só fachado. O português não está cansado, eles vêm com o inglês. Eu pratico, praticando a nossa língua outra vez. Seja hip hop, seja rock, são poetas de cara ó. Dá um stop, se não faz flop, para os poetas de cara ó. No teu bloco, o teu soco é poetas de cara ó. Poetas de cara ó. São poetas de cara ó. Dizem que cantam hip hop, mas não dizem nada. Vêm com poesia, mas é só fachado. O português não está cansado, eles vêm com o inglês. Eu pratico, praticando a nossa língua outra vez. Seja hip hop, seja rock, são poetas de cara ó. Dá um stop, se não faz flop, para os poetas de cara ó. No teu bloco, o teu stock é poetas de cara ó. Poetas de cara ó, são poetas de cara ó. Eu fiz aquele som! Ridículo, pá! Que nojo, pá! Que... Epá, eu passo-me com aqueles gajos. Epá, estes gajos são daqui, são daqui. É sempre a mesma coisa, pá. Eu, E depois vêm com aquelas letras que epá, não percebo nada, pá. Nunca gostei de rap, pá. De certeza que não foram à escola, de certeza, pá. Não, não sabem escalas, não sabem escalas. Não sabem nada e depois vêm dizer, é música, é you know, you sing, you ha. E só o nome dele é contraditório. Pois, sendo aqui do que aquilo, pá. Aquilo é inglês, é americano, ninguém é o para me criticar. Não é ninguém, pá. Oh, pá. Devia ser ouvir música, devia ser ouvir eles música. Eles a escrever pá. Sabem, pá. O A, I, O, U, não? É, eles de quarta classe, eu te faço o T que te acontece T, que eles não percebem nada disso, eles não sabem escrever. Oh, pessoal, é assim, vocês estão aí a falar à toa, mas eu digo já, olha, o meu português... Não é correto e sou mais poeta que vocês, todos fós do rock, pop e pop escrita em inglês. Com a desculpa que foi a música que ouviram ao crescer, eu nunca precisei de ouvir hip hop tuga para o fazer. Isso é que dá mais prazer, o meu idioma exploração. Vocês tentam outra língua para tentar a exportação. Querem ser os mundos pelo, querem novos horizontes. Mas aqui o Samuel é madre, Deus é dos pontos. Por cá uma identidade, vocês são todos idênticos. São autênticos mendigos vendidos por cêntimos. Não compreendem o meu sentimento e mentem. Tentem jornalismo, não comentem. Vocês fazem turismo de emoções que os outros sentem. Eu faço culturismo de expressões que todos sentem. Eu estou sempre a par, eu não paro com o novo repertório. O vosso não é atual, é revista num consultório. E é notório que a história não quer a vossa presença. No relatório da Polo, rejeição foi a sentença. Eu sei, nunca convida tipo inox, duro mais que fotocópias, óbvias que eu chamo xerox. Puro vais ver como é, sais a pontapé. Porque eu sou tipo ufa-se, tu cais tipo stress. Um café sem Sport TV, com o spot vazio. Não se pode evoluir ao ignorar o desafio, é só preguiça. Muito bem, que tema vai escolher, Jorge? Música. Música. Apesar das vossas boas maneiras, hoje não querem nada com etiqueta não. E protocolo. E quem é que nos vem dar música? Vai a Karina. Karina. Karina, toca algum instrumento? Não. Não. E ouve música em casa? Sim, muita. Que tipo de música? Tudo, um pouco. Hip hop, rock, sim. Pop e rap? Às vezes. Às vezes. Então diga-me uma coisa. De que nacionalidade é o rapper Sam the Kid? A. Português. B. Norte-americano. C. Francês. A. Português. A. Português. E está certo, Karina.